Oitavo volume da obra. Mensagem do ano 71 para 72. Todos estão sendo iluminados pela luz racional, a verdadeira luz do mundo de origem do animal racional. Quer dizer, a verdadeira luz do ser humano. Todos iluminados pela luz mais poderosa do mundo. Não precisam dessa luz aí das trevas, dessa luz aí de velas, dessa luz aí da lama, dessa luz aí da matéria, de acender velas, que nunca adiantou nada. A luz das trevas, a luz da lama, a luz da matéria, a luz da vela que é feita de matéria, de lama, luz que nunca resolveu nada para ninguém. E nunca resolverá nada para ninguém. A luz de vela sempre manteve o sofrimento de todos. Sempre multiplicou o sofrimento de todos. Não é de hoje que todos acendem velas. E quanto mais acendem velas, mais as ruínas se multiplicam no mundo. Portanto, todos vão romper o ano com a luz racional. Vão entrar o ano com a luz que está iluminando todos. A luz verdadeira do mundo do animal racional. A luz verdadeira do mundo racional. Então, todos entrando o ano, iluminados por sua luz divina. A verdadeira luz divina. A luz mais poderosa do mundo. A luz racional. Então, todos entrando o ano lendo, lendo e relendo. A melhor distração, a melhor ilustração, o maior passeio, a melhor diversão é o livro na mão, o conhecimento de retorno ao seu mundo de origem. Então, essa é que é a melhor entrada do ano. Se velas aí de matéria, luz aí da lama, adiantasse, todos no mundo estariam muito felizes, muito adiantados. Não sofreriam tanto, ou não sofreriam mais. Vela é que é aí das trevas, luz aí da terra, da lama, da matéria, somente para iluminar a matéria, aos cegos de olhos abertos. Portanto, todos entrando o ano lendo, iluminados todos com a luz da razão, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional, a luz divina, cá, da planície racional. Esta é que é a melhor entrada de ano. Este é que é o alimento mais poderoso do mundo. É o conhecimento da imunização racional. Então, não percam tempo. Entrem o ano todos lendo, que muitos é bem provável de ver a luz racional. Então, entrando racionalmente, todos entrando o ano racionalmente e não como animal. Já estamos na fase de aparelho racional, e é preciso ler para conhecer essa fase que entrou há muito, que chegou aí na Terra há muito. Então, estamos nos primeiros minutos de 72. É meia-noite e minutos. Estamos nos primeiros minutos de 72. O ano em que a imunização racional será consagrada e sagrada. O animal racional, o mundo, já está entrando na fase mais culminante de sua existência, a fase racional, a fase de aparelho racional. E assim sendo, a luz racional aí na Terra, iluminando todos, mostrando ao animal racional a estrada que há muito procuravam, a estrada verdadeira, de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Esta estrada, todos no mundo estavam à sua procura, o caminho certo, a estrada certa, e que nunca encontraram. Sempre todos no mundo à sua procura, e nunca encontraram. E hoje, em mãos de todos, tão naturalmente, a imunização racional. A fase de aparelho racional, todos hoje felizes e contentes, por encontrar o que há muito todos viviam procurando. O que há muito todos vinham à procura, o caminho certo, a estrada certa. E hoje, aí, em mãos de todos, todos brilhando racionalmente, por estar aí a fase de aparelho racional. Todos na estrada que procuravam há muito, que é a estrada da verdadeira luz divina, que sempre foi procurada e nunca encontrada. Hoje, aí em mãos de todos, a luz divina, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional, a luz verdadeira da origem do animal racional, que é a planície racional, o mundo racional. E hoje, em mãos de todos, a verdadeira estrada, todos de volta para o seu mundo de origem, na estrada racional, a estrada do mundo racional, a estrada da planície racional, da origem verdadeira do animal racional. Hoje, todos felizes e contentes por encontrarem o que sempre viveram à procura, a estrada verdadeira, o caminho verdadeiro, a linha reta verdadeira, porque ninguém queria perder tempo com asneiras e bobagens, nem com paliativos supersticiosos. Ninguém queria perder tempo com formas cabalísticas. Ninguém queria perder tempo. Todos à procura da estrada verdadeira, do caminho verdadeiro. E hoje, em mãos de todos, a estrada racional, a estrada verdadeira do mundo do animal racional. O mundo verdadeiro do animal racional é o mundo racional, o mundo de sua origem, a planície racional. Então, vejam e sintam que hoje se consideram mais felizes do que nunca, se consideram felicíssimos por encontrarem, por terem em suas mãos, a estrada verdadeira de seu mundo de origem, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. E assim, vejam quanta felicidade, a felicidade certa, a felicidade verdadeira, era encontrar o que todos agora têm em mãos, a estrada verdadeira do seu mundo de origem, a estrada racional, de onde o animal racional foi parar aí e se deformou. Por isso, ficou nessa categoria de animal. E hoje, o regresso ao seu verdadeiro mundo de origem, a estrada racional, a estrada que está conduzindo todos ao lugar de onde saíram, de onde o animal racional saiu, do mundo racional, da planície racional. Então, para onde o animal racional tem que voltar? Para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo de onde o animal saiu, a planície racional. Então, está aí em suas mãos o maior tesouro, a maior riqueza, o maior brilhante do mundo, encontrar o seu mundo de origem e ter a estrada em suas mãos, a estrada racional, para chegar no verdadeiro mundo do animal racional, o mundo racional, a planície racional. Então, este ano de 72 é o ano do conhecimento e reconhecimento da fase que aí estão vivendo, a fase de aparelhos racionais. Todos aparelhados com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E todos marchando na estrada racional, a estrada verdadeira do seu mundo de origem, a verdadeira origem do animal racional. E assim, hoje, a situação do animal racional definida e a situação do mundo definida, o porquê do mundo e o porquê de ser animal. E assim, não percam mais tempo, tratem de ler e reler, reler sempre, para se desenvolver racionalmente, e daí recebendo o fluido do mundo de sua origem, recebendo o fluido do mundo racional dentro do animal racional. E o animal racional, ficando ligado ao seu mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida. E daí, nascendo a vidência racional. E o animal racional, vendo tudo quanto é de racional, tudo quanto é do seu mundo de origem, tudo quanto é de racional. E assim, vejam o ponto culminante em que todos aí no mundo alcançaram, o ponto máximo da ilustração racional, o que vinham há muito lutando para saberem e para alcançarem. as verdadeiras graças do seu verdadeiro mundo de origem. Há muito que todos lutavam para uma coisa só, obter as graças da divina providência, que é a luz racional. E hoje, todos alcançando, tão naturalmente, pelo verdadeiro conhecimento racional, o verdadeiro conhecimento do seu mundo de origem, o mundo racional, a planície racional, a luz que todos viviam implorando, a luz divina, que é a luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Hoje, em mãos de todos, a maior grandeza e a maior graça que o animal racional podia obter, podia ver. E hoje, todos felicíssimos por ter a verdadeira luz divina, que é a luz racional do seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Falavam há muito na luz divina, da luz divina, mas não sabiam onde estava, não sabiam onde encontrar, como vê-la, como sentir, não sabiam. E hoje, em mãos de todos, a maior graça de todos, a luz racional, que é a luz divina verdadeira. E assim, hoje, todos com a vidência racional, com o fluido do mundo de sua origem, entrando dentro do seu eu, dentro do seu corpo, e por o fluido racional entrar dentro do seu corpo, em matéria fluídica, elétrica e magnética, nasce a vidência racional. Nasce na pessoa a vidência racional, e a pessoa vendo a sua verdadeira luz, a luz racional, a luz verdadeira do seu mundo de origem, o mundo racional, que é a luz divina verdadeira. Então, a pessoa passa a ver a luz divina, por estar dia e noite, noite e dia, iluminada por ela. Fica a pessoa, dia e noite, iluminada pela luz verdadeira do seu mundo de origem, a luz racional, que é a luz divina, que sempre foi procurada e nunca encontrada. Porque ninguém nunca descobriu o mundo de sua origem. Ninguém nunca descobriu a sua origem, a sua verdadeira origem. E hoje, aí em mãos, o porquê disso tudo e o porquê nunca puderam descobrir a sua verdadeira origem. Hoje, a descoberta em suas mãos do verdadeiro mundo de sua origem. E assim, hoje, o que vinham procurando há muito, que é o caminho certo, a estrada certa, a linha certa, a linha reta. Hoje encontraram, está aí em suas mãos, a estrada do seu mundo de origem, a estrada racional, a estrada da planície racional, a estrada do mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. As graças das graças em suas mãos, a riqueza maior do mundo em suas mãos. E assim, este ano de 72, que está entrando nesses momentos, será de grandiosidade para muitos, pela luz racional já se encontrar aí na Terra, entrando em ação para amenizar o sofrimento de todos, até que todos tenham conhecimento da verdadeira fase que já entrou há muito, a fase racional, a fase de aparelho racional, a fase da luz racional, da luz do mundo de origem do animal racional, a luz verdadeira do animal racional. E assim, todos marchando racionalmente a caminho do seu verdadeiro mundo racional, a planície racional. Está aí, então, no mundo, o fim deste tabernáculo de matéria, deste tabernáculo de lama. Está aí o término da vida da matéria, a vida que surgiu do nada e que se torna em um tudo aparente, para terminar em nada. A vida do nada é a vida das aparências, como viviam todos de aparências, aparentando o que não são, aparentando o que nunca foram, aparentando serem aquilo que não são. O nada é a si mesmo, quer ser sempre aquilo que não é. Com esse tudo aparente, esse tudo para ludibriar, sugestionar, emocionar e acabar, e ao nada chegar. O tudo do nada acaba em nada. A emoção do nada acaba em nada. A fantasia do nada acaba em nada. As aparências do nada acabam em nada. O tudo do nada acaba em nada. Então, o que adianta esse tudo aparente? Nada. A vida que surgiu do nada e termina em nada. Então, o que vale a vida? Nada, por a vida surgir do nada. Mas dão valor aí ao nada, como se tivesse valor, na inconsciência. Se fossem conscientes, não iam dar valor ao nada. Não iam dar valor àquilo que não tem. Davam porque estavam na categoria de animal. E por estarem na categoria de animal, eram inconscientes. E o inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Não sabe o porquê desse nada, que acaba em nada. Então, fica dando valor ao nada por não saber o porquê desse nada, inconscientemente falando. A vida é esta mesma, e não se conformando por não se conformar com o sofrimento, nem muito menos com a morte. Então, está aí a vida do tudo aparente, do tudo do nada, que acaba em nada. E por viverem inconscientes, na categoria de animal, é que viviam assim, horrivelmente, dando valor àquilo que não tem. Eu nunca vi o nada ter valor, mas para o inconsciente, o nada tem valor. E por isso, discute pelo nada, guerreia pelo nada, luta pelo nada, se apaixona pelo nada, se martiriza pelo nada, sofre pelo nada, para no fim nada disso adiantar, porque acaba em nada. Morreu, acabou-se. Então, esta vida é de quem não sabe o porquê está vivendo. Por isso, vive assim, horrivelmente, feito um louco, feito um obsedado pelo nada. É o inconsciente que vive variando sempre. Por variar dessa maneira, pensa sempre que está certo. O certo do nada não vale nada. O certo do nada acaba em nada. Então, quem é que está certo em uma deformação dessa, numa imperfeição dessa? E por isso, são assim desse jeito, cheios de defeitos, variando sempre, feitos de lama, de matéria, e julgando ser a vida essa mesma, e não se conformando com ela, porque não é a verdadeira vida, é a vida do nada. Ninguém se conforma com ela, porque não é a verdadeira vida, é a vida do nada, de quem não sabe o porquê desse mundo, de quem não sabe o porquê desse nada, vivendo assim, inconscientemente, horrivelmente, à procura do certo sempre e o certo por encontrar. Vivendo de aventuras, aventurando sempre para acertar ou não, sobre todos os pontos de vista e ficando sempre por acertar, porque tudo se acaba, tudo morre, tudo desaparece, ficando sempre por acertar. E por não acertar, tudo se acaba, volta ao nada. E assim, a vida do nada sempre foi uma vida de sofrimento, de horror, de pavor, de tudo de ruim. E por isso, todos sofrem, uns mais, uns menos, e outros que já não resistem mais. Então, diz o inconsciente, ah, a vida é de sofrimento, a vida é esta mesma, como tivesse prazer de viver. Ninguém tem prazer de sofrer. Todos têm horror e pavor do sofrimento. Todos procuram não sofrer e sempre sofrendo. E a inconsciência tomou conta do animal de uma tal maneira que o animal julgava e pensava que a vida era essa mesma, e vendo pelas contradições que a vida não podia ser essa mesma. Dizendo muitas vezes, tudo aqui neste mundo está envolvido em grandes mistérios. Nenhum de nós pode desvendá-los. Mas, com a evolução dos tempos, chegará o dia de termos todas essas soluções. Solução desses mistérios, porque ninguém sabe o porquê aqui nasceu nesse mundo, nem para que nasceu. Nascemos aqui igual a outro animal qualquer, que nada sabe e nada conhece. Vivemos um pouco diferente, porque somos de forma diferente. Essa forma quer dizer racional. Mas nós falamos em racional, mas onde está a nossa origem? Cadê a nossa origem? Ninguém sabe. Conserva-se em mistérios. E assim vamos vivendo até que chegue o dia de nos libertarmos dessa vida de que ninguém se conforma com ela. Ninguém se conforma de ter uma vida de sofredor. Quem é que se conforma em ser sofredor? Ninguém, porque ninguém quer sofrer. Nós sofremos porque não há outro remédio. O remédio é sofrer mesmo, porque não sabemos nos livrar dos sofrimentos. Se nós soubéssemos, não sofríamos. E assim, isto são comentários de muitos que chegam à conclusão de que o seu ser não tem classificação, de que o seu ser não vale nada. Esses assim ainda são reconhecidos, mas tem outros que já pensam diferente, querem ser aquilo que não são. Querem se passar por aquilo que não podem ser. Querem ser aquilo que não podem ser. Puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, imunes aos males. Só mesmo de quem está variando, só mesmo do inconsciente, só mesmo de um animal. Não reconhece a sua categoria de animal racional. Se soubesse, não seria um animal. Se soubesse, não estaria ridicularizado nessa categoria de animal. Deixaria de ser animal. Por ser animal, está ridicularizado dessa maneira. É sofredor, do jeito que sofre, como todos sofrem, por o animal não ter recursos suficientes para não sofrer, por o animal não saber o porquê ele é animal. Sabe que é um animal, mas não sabe o porquê. Sabia que era um animal, mas não sabia o porquê. Hoje, estão sabendo o porquê da sua classificação de animais racionais. Estas críticas são necessárias para muitos cabeçudos que pensam ser aquilo que não são. Enxergam as coisas diferentes do que são, do que está exposto, do que está aí exposto, o ser de matéria. Esses, assim, são muito inconscientes, são rudes demais. Não estão certos por estarem na categoria de animal. O animal não sabe ou não sabia o porquê seu ser é de matéria. O animal nunca soube. E por que que você assim é? O animal respondia: não sei. De onde você veio? Não sei. Para onde você vai? Não sei. O porquê que você nasceu aí em cima dessa terra? Não sei. Enfim, o que devia de saber, não sabe. E continuava com a inconsciência, sempre dizendo que sabe tudo, e no ver das coisas, nada sabe. Mas é a mania do animal, e por isso é animal. E assim, hoje, tudo em forma racional, por estar aí a fase em suas mãos, a fase de aparelho racional, a fase mais brilhante que chegou na Terra, a fase mais brilhante que chegou ao conhecimento de todos, a fase mais brilhante está aí em vossas mãos, a riqueza maior do mundo, a riqueza do aparelho racional. E assim, hoje, a luz racional iluminando todos aí na Terra e todos marchando na estrada racional para o seu verdadeiro mundo de origem, todos marchando na estrada racional para o seu verdadeiro mundo de origem, todos marchando na estrada racional com o livro na mão, com a bússola racional, lendo e relendo para sentir o eco racional dentro do seu eu. E assim, a fase animal é a fase do elétrico e magnético, E a fase de aparelho racional é a fase do fluido racional, desligando do fluido animal ao passar para aparelho racional, ficando ligado ao fluido do seu mundo de origem, o fluido racional. A mudança da fase do elétrico e magnético, do fluido elétrico e magnético, que é a fase de animal racional, para a fase de aparelho racional, por ficar ligado ao seu mundo de origem, pelo fluido racional. E assim, esta fase de aparelho racional é a fase mais brilhante de todos os tempos, por ser racional. E todos, como já sabem, sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Como animal racional, estavam ligados aos dois fluidos monstros, o elétrico e magnético, que são os fluidos do animal irracional. Então, desligando o fluido irracional do corpo do animal racional, e o animal racional ficando ligado ao seu verdadeiro mundo de origem pelo fluido racional. Então aí, a vida é completamente diferente, porque se trata da vida do equilíbrio de todos, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E aí, fazendo uma mudança muito grande, do mal para o bem, do inconsciente para consciente. E assim, com esta modificação natural, a pessoa fica, embora não queira, equilibrada. Quem és tu, animal racional, que não sabes responder o porquê de sua existência? Quem és tu, animal racional, que não sabes responder por que aparecestes em cima dessa terra? Quem és tu, animal racional, que não sabes responder de onde viestes e nem para onde vais? Quem és tu, que não sabes responder o porquê da existência desse mundo, nem o porquê de sua existência nesse mundo, nem o porquê da existência de todos os seres, sol, lua, estrelas, planetas, espíritos, enfim, água, terra, animal e vegetal? Quem és tu, animal racional, que não tens resposta para coisa alguma de sua existência e da existência do mundo? Quem és tu, animal racional, que não sabes responder quem és tu? Quem és tu, animal racional, que não sabes responder o porquê da sua origem, não saber dizer nem onde está a sua origem, onde é a sua origem, de onde se originou assim? Quem és tu, animal racional, que ignoras até hoje o porquê tu assim és? Quem és tu, animal racional, que nunca tivestes resposta para coisa alguma? Quem és tu, animal racional, que não sabes o porquê desses mistérios, que não sabias o porquê dessa vida misteriosa? Quem és tu, animal racional, que só sabes falar aquilo que aprendes? Quem és tu, animal racional, que ignoravas até hoje o porquê de sua existência aí em cima dessa terra? Então, animal racional, o que é que tu sabes de certo? Coisa alguma. O que é que tu sabes de verdade? Coisa alguma. Então, o que é que tu sabes, animal racional? Somente falar que nem papagaio, que só fala aquilo que aprendeu, que lhe ensinaram. Então, animal racional, cale a tua boca. Trate de entender, seu confuso, o que é imunização racional, para então, depois, saber o que dizes. Trate de entender, porque tu, animal, para saber é preciso tudo aprender. Então, como queres saber o que é imunização racional sem aprender? Se és um papagaio que só sabe aquilo que aprende, que só fala aquilo que aprende. Portanto, trate de aprender e entender o que é imunização racional, pois vives aí nesse mundo sem saber por que vives. Nunca soubeste dar explicação da tua origem, nunca soubeste dizer de onde se originou. Vives aí que nem um enigmático, fazendo mistério de tudo, vivendo de experiência para ver se acertas ou não. Os papagaios são assim mesmo, aprenderam a falar, e por aprenderem a falar, já pensam que sabem muito. Sabem o quê? Se não sabem responder, o porquê de sua existência e o porquê da existência desse mundo. Onde está a base de sua origem? Não sabem responder. De onde se originou assim, como animal? Não sabem responder. Então, o que é que tu sabes, animal racional? Sabe tanto quanto outro animal qualquer, que não sabe o porquê que existe como um animal. Não sabe o porquê de sua existência em cima dessa terra. Portanto, quem és tu? E o animal racional não sabe responder. E quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Não sabia, mas agora sabe. Por que fostes feito do nada? Não sabe responder. Por que fostes feito da água? Não sabe responder. Por que a sua existência é da água? Não sabe responder. Por que a existência da terra? Não sabe responder. Como foi feita a água? Não sabe responder. De que foi feita a terra? Não sabe responder. O animal, por ser animal, não sabe coisa alguma, iludido com essa vida de ilusões. Pensa que sabe muito, pensa que sabe demais. Animal racional, por que a existência do sol? Não sabe responder. Como foi feito o sol? Não sabe responder. De que foi feito o sol? Não sabe responder. Então, animal racional, o que é que sabes de certo, de verdade e de direito? Coisa alguma. O animal racional não sabe do porquê da existência da lua, das estrelas. Não sabe responder. Nem de que foi feito a lua e as estrelas. Não sabe responder. Enfim, o animal racional vivia aí na terra igualmente a um outro animal qualquer, que não sabe responder o porquê de sua existência aí em cima dessa terra, e muito menos responder o porquê da existência dos seres que existem nesse mundo deformado. Então, animal, trate de ler. Trate de ler para aprender, para saber falar o certo com lógica, com base, com convicção. Mas a mania dos papagaios é mania do animal. Pensar que já sabe muito, que já sabe até demais. Mas não sabe responder às coisas mais simples. Pergunta-se ao animal racional o porquê é animal. Não sabe responder. Diz que sabe muito e conhece muito. Conhece o quê? Iludido, vivendo iludido. Iludido é aquele que vive sem saber por que vive. Iludido vive inconscientemente. Portanto, animal racional, trate de conhecer quem és tu, que a ilusão é tanta. Iludido por tudo que nunca soube definir o teu eu. E assim, vivendo em cima dessa terra, igualmente a um vegetal, porque nasceu do chão, mas com forma diferente, com forma de animal, sem saber o porquê dessa forma de animal. Tanto é um vegetal que precisa da água para poder viver como outro vegetal qualquer. E assim, vejam a luta do encanto, consigo mesmo, para se desencantar. O encantado, por ser um encantado, é um animal, é um bicho. E o bicho pensava que a vida fosse essa mesma, e na mesma hora ficava em contradição consigo mesmo, porque não se conformava com o sofrimento, não se conformava com a morte, por a vida não ser essa mesma. Por isso, não há conformidade. Ninguém se conforma de sofrer. Ninguém quer sofrer. Mas o animal inconsciente, nesse encanto de animal, para aprender, saber e conhecer as coisas, tem que ser com grande sacrifício. E assim, hoje, com dificuldade, muitos para aprender uma coisa que está tão clara. Uns entendendo logo de imediato, e outros duvidando do que não existe dúvida a fazer. A dúvida é do próprio atraso, do animal. O animal, por ser animal, duvida de tudo, desconfia de tudo, tem medo de tudo, vive assombrado, contudo, por ser animal. O animal sabe tanto, conhece tanto, que não sabe o porquê que ele existe como animal. O animal sabe tanto, conhece tanto, que não sabe o porquê ele existe como animal. E por isso, não sabe o porquê vivem. Quem não sabe o porquê existe e o porquê de sua existência é a si mesmo. Já vive confuso consigo mesmo, por não saber o porquê de sua existência. O porquê que existe em cima dessa terra e por nada de certo saber, vive confuso, vivendo confuso consigo mesmo. Faz confusão com tudo que não conhece. Isso é mesmo do animal. Porque o animal tem semelhança com o vegetal. Porque, como já sabem, o animal nasceu do chão, como tudo nasceu do chão, nasceu da terra, mas em categoria diferente de vegetal, com forma diferente, em categoria de animal. Mas, por a forma ser animal, é que depende da água, como outro vegetal qualquer. E assim, o animal nunca soube o porquê de sua existência, por isso faz confusão de tudo. Nunca soube o porquê que ele é como é. O porquê que ele assim vive confuso consigo mesmo a vida inteira, porque nada de certo conhece e por isso padece, por isso vive confuso consigo mesmo e faz confusão onde não existe. E assim, vejam que é ridículo fazer um comentário do animal, do ser animal, porque o animal vive dominado pelas ilusões, dominado por essas mentiras todas, dominados por sua vida de mentira. O animal vive iludidamente dessa forma. E quem vive iludido, vive confuso consigo mesmo. E um confuso faz confusão de tudo. O confuso não conhece o certo. Quando encontra o certo, ele faz confusão. Tem que fazer confusão. Porque ele nunca viu o certo. O confuso não conhece o direito. Conhece, sim, o direito aparente. O direito verdadeiro, não. Ele conhece o direito de mentira. Então, quem vive confuso não conhece o direito, por viver sugestionado. E de forma que o animal, por viver horrivelmente dessa maneira, faz confusão de tudo. Faz confusão onde não existe confusão a fazer, devido ao seu estado de desequilíbrio. No seu estado de um tudo aparente, de um tudo que surgiu do nada, que de um segundo para o outro acaba em nada. Para ver que quem não se conhece é a si mesmo, padece muito, sofre muito. Nasceu aí nessa sujeira, vivendo sugestionados com as aparências, com as fantasias. Vivendo de aparências, vivendo de sugestões, vivendo sugestionados com essa vida do nada. E por isso dão valor ao nada, como se o nada tivesse valor, por viverem sugestionados, sob o domínio dessa sujeira de fantasias, vivendo de aparências, aparentando o que não são, vivendo assim, hipocritamente, e dizendo que a fantasia é verdade, que as aparências são verdades, dizendo que a mentira é verdade, dizendo que as ilusões são verdades, e na mesma hora se contradizendo, porque tudo se acaba. Então, é verdade hoje, amanhã não é, porque tudo se acaba. É verdade hoje, já amanhã deixou de ser verdade, porque acabou, vivendo assim dessa forma, horrivelmente. E assim, vejam a vida do bicho. É por isso que o animal é confuso dessa maneira e tem que viver confuso. Tem que viver mesmo assim, desequilibrado, desconfiado de tudo, com medo de tudo, fazendo confusão de tudo, achando tudo impossível, experimentando tudo para ver se gosta, para ver se não gosta, para ver se dá certo, para ver se não dá certo. Enfim, vivendo a vida toda nessa confusão, vivendo a vida toda cheio de confusão, desconfiado disso, desconfiado com aquele, com medo disso, com medo daquilo, com medo desse, com medo daquele. Enfim, um desequilíbrio, uma confusão muito grande. E por viver confuso, assim, dessa maneira, é que faz confusão com tudo, pois já vive confuso consigo mesmo, com tudo, faz confusão de tudo. Chega agora a imunização racional, o conhecimento da origem do animal. O animal, como já vive com medo de tudo, desconfiado de tudo, confuso com tudo, fica fazendo confusão onde não existe confusões a fazer, onde não tem confusão. Mas ele já é um ser confuso, e por ser um ser confuso, não conhece o seu ser. Não se conhece, por ser um animal. Ele não se conhece, por ser um animal. Por isso não sabe e nunca soube, a não ser agora, o porquê que era um animal, que vive horrivelmente, nojentamente desse jeito, dessa maneira. Porque é nojento viver assim. É nojento ser assim. É nojento ser assim desse jeito. É horrível ser assim desse jeito. Mas tinha mesmo que ser assim, porque surgiu do nada. Foi feito de lama, de matéria. Matéria não presta. Lama não presta. Matéria podre não presta. Tinha que não prestar mesmo. A verdade é esta. Sim, surgiu da lama. Matéria presta? Lama presta? O que é falso presta? O que é ruim presta? É preciso, em primeiro lugar, que o animal se conheça e se reconheça. Por isso, assim, lhes perguntam: quem és tu? Não sabe responder, porque não se conhece. Não se reconhece, não pode reconhecer coisa alguma, pois se não conhece o porquê do seu ser, é desconhecido do seu ser, não conhece o seu ser a não ser agora. E assim, vejam como é ridículo o comentário da vida de matéria, da vida do ser da matéria, o ser matéria, o ser da matéria. Hoje, o animal racional, sabendo e conhecendo com base e com lógica o porquê de sua existência aí em cima dessa terra, o porquê de sua existência aí nesse mundo, o porquê da existência desse mundo e o porquê desses seres todos que compõem esse mundo. Hoje, o animal racional, sabendo e conhecendo o porquê do seu aparecimento aí nessa vida de lama e o porquê desse mundo encantado, misterioso e enigmático. Hoje, com todos os esclarecimentos em mãos, com base, com lógica, do porquê da existência desse mundo assim ser e do porquê de todos os seres. Hoje, o animal racional, sabendo com base, com lógica, de onde veio, como veio, por que foi parar aí em cima dessa terra, com essa vida, sem saber o porquê dela, para onde vai, como vai e por que vai, para o seu verdadeiro mundo de origem, o outro mundo, o mundo verdadeiro do animal racional, o mundo racional. Hoje, o animal racional de parabéns, conhecendo o porquê se originou assim, o porquê de sua origem assim desse jeito, dessa maneira, antes de se originarem assim, o que eram? E antes de serem o que eram, corpos que vinham perdendo as suas virtudes, corpos que vinham se degenerando até se degenerarem de todo. E assim, vindo as extinções dos corpos anteriores a esses, antes de serem corpos que vinham perdendo as virtudes, antes de serem, eram racionais, puros, limpos e perfeitos na planície racional, o mundo racional. E assim, hoje, o animal racional de parabéns, sabendo o porquê de toda essa trajetória, sabendo o porquê passaram por uma infinidade de fases, sabendo porquê que chegou à última fase, que é essa que aí está, de aparelho racional. Hoje, o animal racional, inteirado de tudo, conhecedor de tudo, o porquê desse tudo aparente, o porquê dessa vida de sofrimentos, o porquê que eram condenados à morte, qual foi o crime que cometeram. Hoje, o animal racional, com todas essas revelações em mãos, e assim, felicíssimos por ter a situação desse mundo definida, com base e com lógica. E por isso, o animal racional está de parabéns, por ter a definição do mundo completa e sua criação. O animal racional está de parabéns, porque está de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo verdadeiro do animal racional. Hoje, o animal racional de parabéns. Então, precisando todas essas críticas, sendo necessárias todas essas críticas para os mais rudes, para os mais confusos, para os mais mal entendidos, para os mais descompreendidos. Então, precisando dessas críticas todas, para que entendam. Ah, eu não estou entendendo isto muito bem. Ainda bem não leu, ainda bem não conhece, já diz que não entende, que não compreende. É para esses confusos estas críticas. E assim, vejam a luta dos inconscientes, justamente a luta do nada pelo nada. E por tudo nada ser, tudo acaba em nada. Então, que valor tem o nada? Nada. Então, estão adiantados em dar valor ao nada? Não. Estão perdendo tempo. Isto é uma pergunta? Não. Porque tudo acaba em nada. E quem dá valor ao nada não está adiantando nada, porque o nada não tem valor. É preciso terminar com essa ilusão, porque o iludido não tem consciência do que está fazendo, porque está iludido. Então, é preciso terminar com essa inconsciência, a inconsciência do animal. E hoje já passaram para a fase do equilíbrio, a fase de aparelho racional, a fase consciente. Então, quem está com essa fase inconsciente é o animal irracional. A fase consciente é que é a fase de aparelho racional. Então, o nada já teve valor quando eram inconscientes, quando pensavam como bichos, quando viviam como bichos, como animal. O animal é um bicho por ser animal. E como viviam? Como bichos, como animal, inconscientemente, que tinham o nada como um tudo, porque o bicho é que tem o nada como tudo, porque o bicho não tem consciência, é inconsciente. E estavam vivendo igual a bicho, porque estavam ligados aí ao elétrico e magnético. Então, agora, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem pelo fluido racional, surge então, no aparelho racional, o verdadeiro equilíbrio racional. E assim, o desprendimento de tudo que não tem valor. Qual é o valor do nada? Nada. E por não valer nada, acaba em nada, porque o nada é ruim, e por isso, por si mesmo se destrói, por ser ruim. Então, qual é o valor do ruim? Nenhum. Quem vai dar valor ao ruim? Só mesmo o inconsciente, porque o consciente não quer saber de coisa alguma ruim. Mas o inconsciente, por ser inconsciente, é um animal. E o animal não tem consciência daquilo que está fazendo, porque o ruim, por si mesmo, se destrói. E assim, o nada, por ser nada, qual é o valor? Nada. Porque o nada não tem valor. O nada, por ser nada, é ruim. E o ruim, por si mesmo, se destrói. E assim, o nada, que é que representa? Nada. Uma vez o nada representando nada, como é que vão dar valor àquilo que não tem valor, que é o nada? Só mesmo quem vive sonhando de olhos abertos. Surgiram do nada, foram feitos do nada, surgiram da água, foram feitos da água e acabam em água. Terminam em água, porque tudo se derrete. E assim, vejam a luta de quem sonha de olhos abertos, dando valor ao que não tem valor, se aborrecendo, brigando pelo nada, matando pelo nada, guerreando pelo nada, discutindo pelo nada, se martirizando pelo nada, pensando e julgando que está certo, porque vive inconscientemente, vive sonhando de olhos abertos, por viver sonhando e dar valor àquilo que não tem valor. Qual é o valor do nada? Nada. Então, quem dá valor ao nada sabe o que está fazendo? Sabe o que está dizendo? Não. Mas, por estar iludido pelo nada, embriagado pelo nada, sugestionado pelo nada, emocionado pelo nada, cego pelo nada, em ambição pelo nada, em ganância pelo nada, o que adianta? O nada não tem valor, e por isso tudo se acaba em nada. Isso é de quem vive inconscientemente. Não está vivendo com consciência, e sim inconscientemente. Não sabe o que está fazendo, está variando. E assim, vejam as guerras do nada, a ambição pelo nada. Pois se tudo se acaba, pois se o nada não vale nada, para que essa luta, estas brigas, estas guerras, só mesmo coisa de animal? E por isso foram classificados de animal racional. O animal é que é inconsciente desse jeito, e por isso vive inconscientemente, horrivelmente. Então, isso é vida? Vida de quem sabe viver? Isso é vida de quem não sabe viver, de quem vive porque não sabe porque vive. E por isso, sofre as consequências do nada. Quem luta pelo nada tem que sofrer muito. Então, costuma dizer, a vida é de sofrimento, porque não sabe o porquê está vivendo, dando valor àquilo que não tem valor, que é o nada, brigando pelo nada, discutindo pelo nada, guerreando pelo nada, tendo raiva dos outros pelo nada, tendo ódio uns dos outros pelo nada. Então, quem vive inconsciente desse jeito, tem coragem de dizer que está certo, que sabe o que está fazendo? Só mesmo coisa de animal. E por isso estão aí, classificados de animal racional. E assim, vejam o porquê que a vida se tornou uma vida de sofrimentos, por estarem dando valor àquilo que não tem valor. E por estarem dando valor àquilo que não tem valor, tinham mesmo que sofrer horrivelmente desse jeito. Tinham mesmo que penar, penarem muito, sofrerem muito, por valorizarem o nada, como se o nada tivesse valor. Mas, na cabeça do inconsciente, o que não tem valor, o inconsciente valoriza. E assim, tinha que penar muito, sofrer muito, até compreenderem e entenderem que estavam completamente errados, mantendo um erro monstruoso desse jeito como certo, como se a vida fosse essa, e se renegando a vida inteira do sofrimento, renegando a vida inteira por ser vítima do sofrimento e dos padecimentos, por viverem horrivelmente dessa maneira, pensarem que estão certos e vendo que se estivessem certos, não sofriam, por viverem errados dessa maneira, é que sofrem, é que são sofredores. Sabem perfeitamente que a vida não é de vocês, pois perdem-na sem querer perder, morrem sem querer morrer. A vida não é de vocês, e coisa alguma é de vocês. Vocês, aí nesse nada, não têm direito de viverem, porque não sabem por que estão vivendo. E aí não é o lugar verdadeiro de vocês. E por não ser o lugar verdadeiro, é que sofrem a vida inteira. Por não ser o lugar verdadeiro, é que estão aí, condenados a sofrer, condenados à morte, e não sabiam por quê. Hoje é que estão sabendo por que que estão vivendo horrivelmente dessa maneira. Assim, sempre foi a vida do animal inconsciente. O bicho é que dá valor ao nada, como se o nada tivesse valor. Porque o bicho não sabe o porquê ele é bicho, não sabe o porquê ele é animal, não sabe o porquê vive. E quem não sabe o porquê vive tem que sofrer muito, porque pensa que está certo e está errado. E por estar errado, sofre as consequências dos erros. Já adotaram o nada como se tudo fosse, e valorizaram o nada como se o nada tivesse valor, como se o nada fosse coisa de valor. Que valor tem o nada? Nada, pois daqui a um bocadinho, morre, fica tudo aí. O que adiantaram as guerras, as lutas, as brigas, as contendas, as confusões? Nada. São os desequilíbrios do nada. Agora, por conhecerem essa fase de aparelhos racionais, então, agora sim, entrando na fase consciente, a fase racional, a fase de todos voltarem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Agora sim. E assim, é preciso essas críticas para os confusos, para os cabeçudos, que pensam que o nada tudo é, e sofrendo as consequências por valorizar aquilo que não tem valor. Qual é o valor do nada? Nada. E assim, todos hoje florindo na fase de aparelhos racionais, todos a caminho do seu verdadeiro mundo de origem e desprezando o que não tem valor, porque o que não tem valor não merece ser prezado. Quem vai prezar o que não tem valor sofre as consequências. E assim, vejam a vida dos inconscientes e a vida dos conscientes. A vida dos inconscientes é sem base, sem lógica. É a vida do animal livre pensador. E a vida consciente é a vida de aparelho racional. Esta é a vida racional. E a vida do inconsciente é a vida do irracional, por estar sob uma deformação racional. E assim, se o nada tivesse valor, não se destruía. Por o nada não ter valor, é que o nada por si mesmo se destrói. E assim, vejam a luta dos inconscientes, sempre sofrendo, sempre se maldizendo. A luta dos inconscientes, sempre insatisfeitos, a vida do animal. Sempre preocupados, é assim a vida dos inconscientes. Uma vida cheia de remendos. Hoje é uma coisa, amanhã outra, e depois outra. Tudo vai mudando, tudo em multiplicações de mudanças. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro, e depois de outro. Por tudo ser variante, por tudo variar, por o nada não ter estabilidade, nada tem estabilidade. O nada não tem estabilidade, porque o valor do nada é nenhum. E assim é a vida de quem vive sonhando de olhos abertos, sonhando com as aparências, com as fantasias, com as ilusões, e sofrendo as consequências desses sonhos todos, não sabendo o porquê que sonha desse jeito. E assim, hoje sabendo o porquê desse desequilíbrio todo, dessas ruínas todas, sabendo o porquê assim são e o porquê o mundo assim é, sabendo o porquê tinham que ser assim mesmo, estavam nessa categoria de animais, sem saber o porquê de serem uns animais, vivendo inconscientemente dessa maneira. E assim, vivendo e pensando que a vida fosse essa mesma, e vendo que a vida não podia ser essa. Por isso, perdem-na. Por a vida não ser essa mesma, é que perdem-na, em contradição do que a vida é. E por isso, não se conformando com ela, não se conformando em perder a vida, não se conformando em sofrer tanto, por a vida não ser essa. Esta é a vida de quem não sabia nem conhecia o porquê estava vivendo horrivelmente desse jeito. E hoje estão sabendo o porquê estão vivendo dessa maneira horrorosa, que só se vê fingimento e prosa, todos aparentando o que não são. E todos querendo ser o que não são, vivendo hipocritamente desse jeito, de aparências, traindo a si mesmo, uma vida de fingidos, fingindo sempre. Por dentro é uma coisa, por fora outra. Sente uma coisa, diz outra. Uma vida péssima, nojenta, ainda tem coragem de dizer. Ah, nós tínhamos que viver assim mesmo, nojentamente desse jeito. Ah, nós tínhamos que sermos traidores de nós mesmos. Como se sentissem bem, sofrendo as consequências da inconsciência da vida. Na mesma hora, dizendo ao contrário, lamentando por não aguentar viver assim. Muitas vezes dizendo, tomara morrer para descansar, porque não aguento mais viver dessa maneira. E assim, vejam as confusões dos inconscientes. São de tais formas que os inconscientes vivem tontos e variando dessa maneira, sem ter sossego. A batalha da vida do nada sempre foi muito grande para terminar em nada. A batalha do nada pelo nada para acabar em nada. E por isso, eis a razão das multiplicações do sofrimento. Eis a razão da multiplicação dos padecimentos, procurando sempre não sofrer e sempre sofrendo, sempre penando. A batalha do nada, batalhar só para sofrer, batalha de sofredores, e por isso costumam dizer, a vida é de sofrimentos até morrer. E assim, vejam a vida de quem sonha de olhos abertos, todos sonhando, pensando ser a vida essa mesma, mas não se conformando com ela, porque é a vida das aparências, do tudo aparente, da verdade aparente. É verdade hoje, amanhã não. E por isso está bem hoje, amanhã está ruim. Hoje está vivo, amanhã está morto. O nada que valorizam de uma tal maneira como se tudo fosse. Está aí a razão, uma das razões do sofrimento de todos. Agora, com a fase que já entrou há muito, a fase de aparelho racional, é que vão ter sossego e vão ter paz, é que vão ter a verdadeira felicidade, é que vão ter o que procuravam há muito, é que vão ter o que procuravam e nunca encontravam, o equilíbrio de si mesmo, por a fase ser racional, a fase de aparelho racional. E assim, quantas lutas do nada para nada, para tudo terminar em nada. Luta de guerreiros vencidos, lutas inconscientes.